das águias, olé. Não há de pôr o pé, seu né. Ai, seu né. Ai, meu né. Lá no palácio das águias, olé. Não há de pôr o pé. Ó, seu juninho do colão do leite grosso, bota pedra no caminho, e o paulista é um colosso. Puxa garrucha, fica o pé firme na estrada e começa o puxa, puxa, faz do seu leite coalhada. Julinho vem, é Julinho vem, mineiro lá de cima de Bogotá. Seu Julinho vem, é Julinho vem, vem me assustar, muita gente aqui chorar. Seu Julinho vem, é Julinho vem, mineiro lá de cima de Bogotá. Seu Julinho. Uma forte corrente contra você, toma cuidado, que o seu vizinho do lado já anda desconfiado e você sabe por quê. Há uma forte corrente. Oh yes, my baby, oh. Toma cuidado, que o seu vizinho do lado já anda desconfiado e você sabe por quê. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Esperar a vitória do Ademar. Será de bonde ou de avião, mas ele vem. Prometeu e não vai faltar. Ninguém perde por esperar a vitória do Ademar. Vem de bonde ou de avião, mas ele vem. Prometeu e não vai faltar. Meu Brasil, segue em frente, vamos na onda, moçada. Jota, jota, uva, uva, foi a maior passada. Meu Brasil, segue em frente, vamos na onda, moçada. Jota, jota, uva, uva, foi a maior passada. O que passou, passou. Vamos trabalhar, vamos tirar petróleo do solo belo. Jota, jota, uva, uva, salto verdão, verde amarelo. Goulart, quem foi que inventou o Brasil? Foi você, hein, menina? Eu, hein?